o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui da RioSulRádio.com. Como eu sempre digo, a partir de agora até as 4 da tarde, 2 horas de rock and roll, pra você ficar à vontade, fazer tudo que você gosta de fazer. Tá? Aí é com você. Você escolhe o que, é que você pode fazer. Legal? São os clássicos do rock pra você, todo sabadão, 2 da tarde, e a gente procura levar pra você o melhor. Os clássicos, algumas coisas que a gente descobre, músicas novas, grupos antigos que continuam fazendo sucesso até hoje. Hoje no programa aqui a gente não tem, deixa eu ver aqui, ó. Tem coisa boa aqui, cara, muito boa. A gente vai tocar pra você aqui, o álbum The Humanizer, né, do Black Sabbath, um dos poucos álbuns do Black Sabbath com Dio que eu gosto. Tem o Heaven and Hell também, mas esse é o melhor, esse tem mais a cara do Black Sabbath, que foi remasterizado em 2011. Ele foi lançado em 92, na versão original. Foi remasterizado em 2011 e você vai poder sentir o peso. Se eu não me engano, ó, nos vocais, Ronnie James Dio, Tony Iommi na guitarra, Gizzy Butler no baixo e Vinnie Appice na bateria. É o irmão do Carmine Appice. São dois irmãos bateristas. Um ensinou o outro. Carmine ensinou o Vinnie. Legal? E a gente vai tocar também um álbum que o Brian Johnson, vocalista do AC/DC, lançou depois do Back in Black, o primeiro álbum que ele gravou com o AC/DC em 1980. É o álbum chamado Strange Man. E tem também Joey Ramone, cara. O último álbum do Joey que ele fez antes de morrer, lógico, esse é o último que ele fez. Tá aí pra você o álbum Don't Worry About Me, de 2002. Acho que é 2001. Ele morreu em 2002. Não, ele morreu em 2001, o álbum foi lançado em 2002. Tá? E pra fechar, a gente tem o The Cults de Ian Ashbury, esse vocalista aí que vive entrando e saindo da banda. É, impressionante, cara. Legal? Bom, vamos começar então com Black Sabbath, meu amigo. The Humanizer, versão remasterizada pra você. Como já disse aqui, o set. Não é set list, não. Como é que ele chamou? A formação, cara. Agora esqueci, tá? É Headline. Isso. Tá aí pra você, já falei, Dio, Tony Iommi, Gizzy Butler e Vinnie Appice. A gente começa com Computer God. Vamos lá. Pois é, como dizem os meus filhos, o bigode é Flórida. Bigode que eu digo é o Tony Iommi, cara. Brincadeira, hein, cara. Cada riff é considerado o maior riff man que existe aí. É, o cara que faz riff. Ele faz na hora. Não tem essa, não. Você ouviu aí, ó, Sins of the Father, TV Crimes, Letters from Earth, After All e Computer Gods. Não deu pra tocar o álbum inteirinho, mas você sentiu que ficou pesado, legal, maneiro. The Humanized, remasterizado de 2011. Gostou? Então segura sua onda aí que a gente vai pro break e volta com Brian Johnson, cara. Classic Rocks. Olha, o AC/DC eu considero o grupo de mais largo da história do rock. Eles perderam um vocalista, Bon Scott, que tinha uma voz completamente ímpar, e acharam um com a voz igualzinha, cara. Igualzinha não, 99% igual, tá? Que é o Brian Johnson. Brincadeira. Eu prefiro o AC/DC da época do Bon Scott, mas os dois são ótimos, tá ok? E o Brian Johnson estreou em 1980 com o álbum Back in Black, considerado um dos melhores do AC/DC, tá? E depois ele lançou esse álbum solo aqui, ó, Strange Man, é o nome do álbum, e você vai conferir com a gente agora. A gente começa com Got to Know, vamos lá. Yeah.

depois e já foi. Ouvindo, isso aí reforça o que eu sempre falei. No AC/DC, o Brian Johnson força a voz um pouquinho mais. Você pode reparar que se você ver algum vídeo do AC/DC, você vê que ele força bastante. Porque ouvindo aí, você não pode dizer. Se eu não falasse, acho que pouca gente ia descobrir que era o Brian Johnson. Você ouviu Strange Man, She's a Teaser, Can You Do It, House of Rising Sun, do The Animals, Eric Burdon e The Animals, um clássico, tá? All Because of You, Give You Too Money, olha só, Mama's Going to Take You Home, So What You Got to Know, Brian Johnson, álbum Strange Man, de 82, são coisas que eu acho no meio do baú do rock, aí eu acho interessante e mostro pra vocês. Legal? Vamos fazer o seguinte, a gente vai e volta com o último álbum de Joey Ramone. Olha, essa sequência aqui, esse set, é um dos meus prediletos. Queria começar com ele, mas tanto faz. É melhor deixar no meio mesmo, que as pessoas ficam curiosas e ficam esperando o Joey Ramone. É o último álbum que ele fez antes de morrer. Tanto que ele morreu em 2001, o álbum foi lançado em 2002. E o nome do álbum tem alguma coisa a ver. Don't Worry About Me, Não Se Preocupe Comigo. E ele realmente acabou falecendo. E como eu disse aqui, os Ramones têm uma história muito estranha, que todos os componentes, quase todos, morreram de câncer. Só sobrou o baterista, que teve agora no último Rock in Rio. Legal? Vamos ouvir então o álbum Don't Worry About Me. E a gente começa, olha, uma versão punk do sucesso de Louis Armstrong, What a Wonderful World. Vamos ver o que que deu, vamos lá. Oh, what a wonderful world. Don't know what.

Everybody knows her name. Ooh, my, my, my, my. kind of girl that you just can't get through to. Standing by the corner in a miniskirt. You're the kind of girl that you just can't forget. And I'm sitting here set in blue, thinking about all that we've been through. A faixa título fechando a sequência Don't Worry About Me, I Get Knock You Down, but I Got Knock You Down, Knock You Down, I Got Knock You Down. Consegui sair, consegui falar I Got Knock You Down, but I Get Up. Searching for Something, Like a Drug I Never Did Before, Venting, olha só, Spirits in My House, teve também Maria Bartiromo, Mr. Punchy, olha, Stop Thinking About You e What a Wonderful World. Gostou? Joey Ramone. Eu tô devendo a vocês aqui um especial do Ramones e eu vou cumprir em 2014. Espera que você vai ver, tá ok? A gente vai pro break e volto com o último álbum do The Cults. Se não me engano, foi lançado em 2012. Tá? Pouca coisa foi tocada nesse álbum, mas eu acho interessante você curtir o último trabalho de Ian Ashbury e a sua banda. A gente volta já. Nós já chegamos ao último set do programa de hoje aí, como eu prometi pra você, The Cults, cara, The Cults. Estiveram no Brasil já 321 vezes. E o vocalista já saiu e voltou várias vezes também, né? O nome do álbum é Choice of Weapon. 2012 mesmo, foi lançado em 2012. Eu me lembro que eu comprei eu baixei um EP só com 4 músicas. Só agora que eu consegui o álbum completo, tá? A gente vai começar com Honey for a Knife. Beaten and confused on a New York City roof. hold a gray horse. Death rides a pale horse. A crimson robe rider with a whip in my hand. You and Dan, I'm a lover. Solution confused with a wave of my hand. I'll crush your sweet skull. Yeah, you don't stand a chance. Gray horse, death rides a pale horse, crimson robe rider with a whip in my hand. Trying to kill me the first time, gonna live to regret it. Well, you don't stand a chance, you poor little hipster. Horse, né? Fechando aí com Siberia, é. Every Man and Woman is a Star, sempre na Pale Horse, Lucifer, Amnesia, For the Animals, The Wolf, Honey from a Knife, e Ashbury e o The Cults, do álbum Choice of Weapon, último álbum do The Cults lançado em 2012. É uma banda que já acabou e voltou também não sei quantas vezes, cara. Eu não sei o que que tá na cabeça dos caras. Eles acabam o dinheiro e eles voltam. É. Bom, gente, já chegamos ao final de mais um Classic Rocks. Espero que vocês tenham gostado, tá ok? A gente faz o possível pra tocar o melhor pra vocês. Legal? E como eu sempre digo, é sabadão, logo mais à noite você vai sair. Meu amigo, se beber, não dirija. Classic.